Acabei de libertar o meu sistema rimático. Tenho grandes pulmões e não sou asmático. Faço deles o meu grande potencial. Quando junto à cabeça vejo logo que não há igual. Tenho grandes ideias, tenho grandes projetos, mas neste país não há arquiteto para fazer a planta da minha obra-prima. O hip-hop funciona com qualquer rima. No futuro a vida pode mudar, mas não significa que seja para melhorar. Este jogo já não me dá esperança, nem mesmo confiança. Se tens alguns planos, avança para a frente, é para onde nós temos de andar. Não olhes muito para trás, porque na Euro Street é assim que se faz. Enquanto eu estou aqui a fazer esta canção, há milhares de cidadãos a cair ao chão, já sem vida por não terem apoios. A sentença está a ser lida, o que se passa com esta população? Estão todos a dormir, não veem que estamos todos a andar para o caminho da destruição. O cenário olha para esta merda e fica revoltado, e pensa que está a ser amaldiçoado. Quando estou rodeado de cínicos e gananciosos, só penso no dinheiro, que não é tudo na vida. Para que é tanto grito se não tem saúde? Apesar de se arranjar amigos com facilidade, mas dá logo para ver que isso é falsa amizade. Pura poesia que não tem poeta, mas quando ouves qualquer coisa te afeta. Pura poesia que não tem poeta, mas quando ouves qualquer coisa te afeta. Pura poesia saída do meu coração, mistura com a fantasia, dou um aperto de mão. E esta união, vagueio por esta cidade, faça frio ou calor, com amor ou com a dor. Trilho por um meio mundo, por domina a falsidade, mas com a minha calma Deus frio. E neste mundo onde a minha alma por vezes esconde ou enfrenta tudo e todos por aquilo em que acredita. É mesmo poesia escrita, sentida, rimada ou dita. E é assim que fazemos o que pensamos, e qualquer crítica, sem ser construtiva, ignoramos. Difícil batalha pela vida, já todos o sabem, o dizem, mas será que todos têm essa experiência vivida? Eu só digo o que passo, e a certeza neste meio onde habito por vezes é escasso. Mano, faz aquilo que te vai na mente, enquanto a luz que o corpo sente. Vai caminhando as cenas, mas vai saltando, vai escrevendo. Mano, vai rimando, mano, vai rimando. Pura poesia que não tem poeta, mas quando ouves qualquer coisa te afeta. Pura poesia que não tem poeta, mas quando ouves qualquer coisa te afeta. Pura poesia que não tem poeta, mas que aparece na melhor altura e com a mensagem mais correta. Filosofia de rua, despida de preconceitos, mostram-nos uma realidade e reclamam os seus direitos. Relatos de acontecimentos, compilações de sentimentos, mostram-nos o que se passa agora e o que se passou em muitos tempos. O caderno é um espelho, pois já algum vez refletido, quando me sinto contente ou por dentro mais feridos. Na luta diária pela sobrevivência, muitos perdem-se pelo caminho porque não têm consciência. Com esforço criar a saída quando ela não existe. Procura ter uma certeza quando a dúvida persiste. Toma atenção, nós damos-te uma orientação. Abre o teu coração e escuta esta. Pura poesia que não tem poeta, mas quando ouves qualquer coisa te afeta. Pura poesia que não tem poeta, mas quando ouves qualquer coisa te afeta. Pura poesia que não tem poeta, mas quando ouves qualquer coisa te afeta. Pura poesia que não tem poeta, mas quando ouves qualquer coisa te afeta.